Juan, tenha restrição em SAP de 5000 para o 3305. Mantenha restrição, 3305. 4000, mantendo a restrição da maré, 3305. Capitão localizador, gol 076. 613, modifique seu transponder para 5577 no 613 e sobe restrito 340. Restrito 340, aciona 5573. Não, 5577. 5577. Gol 1076, chama agora Recife, ano 2685, alterna 12545. É, 1895 a torre 1076, né? Confirmo, 1895, 1076. Valeu. Chama 128. 5515, voa da presente bom, chama a descida. Salvador, boa noite, é o 193, cruzando o número 220 para 190. Salvador, boa noite, é o 193. 255, boa noite. Reduz agora para 250 nós, desce até o nível 170. 250, desce até o 170, 993. Salvadora Pro, está bom, né? Descend now to 3,000 feet at Cincinnati 1022. 9 to maintain, Mari arrival. Mari arrival, Paraná 1. Engenho 4000, 3305. 3305 autorizado, descida para 2000 pés. Total 9907. Livre LS, 2000 pés, 1022, total. Ok, total. T05 reassume na proa de Duna, 2000 pés, autorizado LS, 2 velocidade para 180, 180 mais, número 2. E segue para Duna agora, 2000 pés, reduzindo 3305. S1970, 93. 9355 desce para 4 mil pés, 1022. 4 mil pés, 935. 219, see your heading. Passando 280 para o 340 restrito, Golo 613. Controle usando 935. O número 3, chame 260-1288. 260-1288, grato, boa noite. 5515, prossiga. Usando 9355. 9355, prossiga. Gostaria de ter a nossa frente, senhor? É um Brasília que livrou a STAR. O 9355, continua sendo descida para 4000. Positivo, muito obrigado. Descendo para 4000. Carajão 9, radar vector 4 spacing, turn left, heading 040, limited by localizer course. Descend 3000 feet. Carajão 9. The heading is 040. Boa noite, 89, boa noite. Boa noite, 89, sobe 360, sai da Dael, vigilante. 360, Dael, boa noite, 89. Boa noite. Na via chegada, maré para 4 mil pés, 1022, 3398. Total estabilizado em LS. 118,95 total. Salvador, o 3505, está no ideal de descida. Autorização de apura de pelo? Pelo negativo ainda, mantenha bom FIDES para 4000-1022. 4000-1022, 3505. minus seal speed. 2209, Roger. 889, chama Recife 251, lanterna 3325, 989. 251, 3325? Afirmo. Muito 9355 para 2000, pés no 022. Para 2000 no 022, 9355. Afirmativo, livre das restrições ventadas. Positivo, obrigado. Corajal 19, right heading 060, limited by 10 miles. Right 060, 10 miles, Corajal 3398, redução para 210 mais 3398. 6747, chama Recife agora, 1251, terra 13325. Recife, 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa noite. Carajal 19 now, right. Heading 125, clear the ILS, descent to 2000 feet, attempt to 1022, report established and localized. Right headed 125. Interceptar o ILS, direita na Pro 080, reporte estabilizado. Autorizado até 1.700. Afirmativo, descendo para 1.700 pés, direita 080, reporte vai estabilizado. Então 9355. 398, vetor sequenciamento, vai voar na Pro 30, um pouquinho à esquerda na Pro 30, limitada pelo localizador, redução para 200. Voa Pro 30, localizador, 3398. Desce para 3000, 1022, 339. Esse é o PS, acho que você tem que ter 5515, completa a via, bom, fui para 2000 pés, 1022, é o número 4. Para 2000 pés. Oxalé, 6, 124. Em Lúvido, and descend to level 100. Só cai dentro, 6224. 55 no 5, redução para 170 nós, número 4. 170 nós, reduzindo. Roger. 9355, chama a torre agora. 118.95, completo e elétrico. 118.95, muito obrigado pela coordenação, senhor. Boa noite. Boa noite, Carajá 19, now tower. 118.95, falando. 118.95, Carajá 19. Vi 8, nessa proa estabiliza o LS 2000 pés no 022. 2000 pés no LS 2000. Controle de Salvador, boa noite, eu chamo a minha 3 decolou cruzando 2500. Minha 3-1-3, boa, 360, mantenha a saída da EL. Minha 3-1-3. 360, mantendo da EL, quando possível, a proa de Brisbane. Aguarde. Salvador, boa noite, Sun 3178, informação fechada. Eu para o controle. Boa noite, é o Sun 3178. Boa noite, 78. Vai manter a via chegada, maré, desce para 2000 pés ou no 022, é o número meia dúzia. 2000 pés, via, maré, 3178. Chama a torre agora, 118.95. 9.95, obrigado. 5.972. Trip 55 no 5, autorizado, ILS, repórter estabilizado. Contra estabilizado. Saída para o Rio, será da El Rio. Da El, ciente, grato. Jet 57 no meia, mantém a via chegada maré, desce até 3000 pés, ajuste no 022, número 62 agora. 1022, maré descendo para 3000 pés, lá no 7000. Chanel 6224, desce na via chegada man até 4000 pés, ajuste no 022, velocidade 250 mais. Speed down, now 250 knots, descend to 4,000 feet. Okay, 4,000 feet, slowing down at 250 knots. coloque o trip 55 no 5. No 5, torre 118-95. 118-95, Brás. Controle o Xanar 6313, pode chamar o centro? Ainda negativo,